os irmãos Wellington e Luiz da Night. No comando, a Redentão. Detona, meu fera. Sacode o povo. Meu amor, quando te vejo, desperta em mil desejos. Sua boca é tão gostosa, não esqueço do seu beijo. Sua língua é tão macia, me papai. Ai, meu Deus do céu, não posso aguentar. Fico molhadinha quando tocas em meu corpo. Você é meu gatinho, meu bebezinho. E se deixa louca, louca de tesão, perto do seu corpo. Enlouquecer. Nesse corpo suado eu me encho de prazer. Me envolve em meus braços, você é meu tesão. Vou curtir essa batida com a equipe Tubarão. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundê, mexendo com você. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundão, ao som do batidão. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundê, mexendo com você. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, Barbearia do Zé. Digital Print. Bruninho do Comércio, o cara da mídia. Meu amor, quando te vejo, desperto em mil desejos. Sua boca é tão gostosa, não esqueço do seu beijo. Sua língua é tão macia, que me faz delirar. Ai, meu Deus do céu, não posso aguentar. Fico molhadinha quando tocas em meu corpo. Você é meu gatinho, meu bebezinho. E se deixa louca, louca de tesão. Perto do seu corpo, eu perco a razão. Vem, me usa, me abusa, me faz enlouquecer. Nesse corpo suado, eu me encho de prazer. Me envolve em meus braços, você é meu tesão. Vou curtir essa batida com a equipe Tubarão. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundê, mexendo com você. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundão, ao som do batidão. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundê, mexendo com você. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundão, ao som do batidão. Arrebentão, o fera da galera. Ele é considerado, ele agita a multidão. Põe o povo pra dançar lá no meio do salão. Todos sabem o seu nome, eu nem vou dizer quem é. Arrepia, arrebenta e tá cercado de mulher. Ele é da onda, ele é da hora. Ele é show, não joga a conversa fora. É gente boa, tem seu cartão. Do seu painel comanda a animação. Faz balançar, faz remexer, faz agitar, faz a galera ferver. Porque agora você vai saber o nome dele e a galera vai dizer. Qual é o nome do DJ? Wellington Luiz da Night. Tony Brasil. Já tava na hora, hein? Juninho Digital Print, já no pedaço. Considerado, ele agita a multidão. Põe o povo pra dançar lá no meio do salão. Todos sabem o seu nome, eu nem vou dizer quem é. Arrepia, arrebenta e tá cercado de mulher. Ele é da onda, ele é da hora. Ele é show, não joga a conversa fora. É gente boa, tem seu cartão. Do seu painel comanda a animação. Faz balançar, faz remexer, faz agitar, faz a galera ferver. Porque agora você vai saber o nome dele e a galera vai dizer. Qual é o nome do DJ?

assim. Só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Serviço da sua diversão. O seu olhar, quando cruzou o meu, senti no instante que eu iria ser sua. O seu sorriso tão encantador, fiquei embriagada com um clima de amor. Você é linda demais, você é tudo que um homem quer. Vou te fazer uma declaração, entre outros versos falar do coração. DJ Luiz da Night, produzindo os melhores CDs do Pará. Comando arrebentão. Você brincou de amor enquanto eu te amei demais. Você cruzou de mim. De graçar. Enquanto o sol me fez chorar. Mesmo assim eu sei que esse meu amor sempre vai te marcar. Você ainda me quer,

barbearia do Zé. Digital Print. Bruninho do Comércio, o cara da mídia. Harrison Lemos, Harrison Lemos. É sucesso. Ao te conhecer, me apaixonei. Seu olhar no meu olhar, não tive como evitar. Ouvir a sua voz fez feliz meu coração. Batendo mais forte de amor e emoção. Vem amor pra mim, quero sentir o calor. De verdade, dança de verdade. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquentei. Agora essa vez, fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar.

Você tem que entender. faltar amor. Não, eu não quero te ver chorar. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. A festa mais dançante. Mais dançante. No comando, Arrebentão. Tudo pode acontecer. Eu sei. Nosso amor não vai morrer. Hoje, ao céu, você aqui comigo. Vou jogar no mar. Flores batem com.

fera da galera. Essa galera quando chega é sensacional. Faz derrame de geladas, é sucesso e tem moral. É galera GDC agitando pra valer. Ao som das aparelhagens eles botam pra ferver. Produzindo os melhores CDs do Pará. Essa galera quando chega é sensacional. Faz derrame de geladas, é sucesso e tem moral. É galera GDC agitando pra valer. Ao som das aparelhagens eles botam pra ferver. Wellington, no comando arrebentão. Ela sobe e decola. Ela é maluca.

O Fera da Galera.